Passará estabilizado, Gol 1395. Gol 420, meio autorizado pro de ITAP, desça para o nível 050. Controle 119.8. Gol 7. Gol 648, livre pouso 100 graus, 12 nós. Livre pouso na 10 para o Gol 648. Vitor Delta, reporte para o cruzamento do campo, Vitor Delta. Afirmativo, vai reportar mais 30 segundos para o cruzamento, mantendo mil pés, positivo? Para o corredor forte. Positivo, a vertical da cabeceira 28, ou mantendo a linha do litoral, o Lima Vitor Delta. Passando externo, baixar travado visual. Sonia 4, decolado aos 4-4, controle 19-8, bom voo. 19-8, bom trabalho. 3-1-4-5 da TAM, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 1-0. Guardando, 3-1-4-5. Vitor Índio Juliette, realize 360 pela esquerda, mantendo a altitude de 1 no 1000 pés, autorizar a descida para 1 no 1000 pés, ajuste 1-0, 1-0, 1010, reporte interceptando a final da 1-7. Boa tarde, hoje. Torre, Salvador, boa tarde, 352-66, transfere no localizador visual. Gol 648, solo aos 4-5, 1-2-1, decimal 9 ao liberar. 2-1-9 ao liberar, 1-648. Lima Vitor Delta, confirme se estacionado 0135. Agora acionado 0135. 35266? 5266, continua a aproximação, número 2, aguarde informação de pista livre, 100 graus, 129. Gente aguardando, 5266. Então 3145, pista livre, autorizado pouso, vento 100 graus, 109. Pouso autorizado, 3145. 900. Chame agora o controle, 199.8, até o regresso. 198, Vitor Delta. Controle Salvador de Papa Tango Lima, Vitor Delta. Meu Juliette, na escuta? Prossiga, tá pronto para a conta. Confirma a radial que já passe por quantas milhas, por gentileza? Autorizado direto, seria 342 para o Serra 1, meu Juliette. 342 por quantas milhas? 160. Estão no zero no visual, o tráfego número 2 está aproximadamente com a sua externa em 1 milha. Visual, senhor. Tem condições de se encaixar como número 2 na retaguarda do referido tráfego? Afirma, senhor, do TAM na curta da 10? Não, do Embraer 170 da Trip. Ciente, ciente. Tem condições de ser o número 2 após a aeronave descer. Positivo. A aeronave é um Eco 170 da Trip, será o número 2, continua a aproximação para o 17, Vitorino Juliette. E a gente está iniciando outro 360 pela esquerda. Nada. Com 4 a bordo, pátio 3 em frente aos Correios. Decolada 10. Serra Romeu Zeta no pátio 3, em frente aos Correios, está com 4 a bordo, intenção decolada 10. Sente, mantendo escuta agora. Tá. Liberado 209, grato 3145. Livre, Guardião 07. 07, chamará para o retorno, 07, grato. 8, prossegue via Juliette para o 03. Juliette para o 03, 1648. 86, obrigado. Salvador, boa tarde, seu 3145, livrou. 3145, prossegue via Alfa Juliette para o 5. Alfa Juliette, Bel 3145. Vamos 7. Livre pouso, Júlio. Informe tráfego adicional, um Boeing 737, 3 milhas do marcador externo. Cliente, Júlio. Oi, Salvador, 1395, já na sua escuta, baixar trabalho. 395, boa tarde, continua a aproximação, guarda pista 10 livre, vento 090 graus, 12 nós, ajuste 1-0, 1-0-1010. Guardando pista livre, igual na 395. Aciona 51, 54 no transponder, 119.8 controle. Corredor Fox, aguarda para prosseguir direto. 5154 é o transponder, 119.8 é o controle. Se a Romeu está pronto para o táxi, acionou por conta e risco. Ah, para retorno, se possível, curva pela direita, baixando para mil pés, entrando no corredor Interlagos. Autorizado, Lima, Vitor Delta, desce para mil pés com curva à direita. Para mil pés, curva à direita. Tráfego 2 e meia. Seguir até aquilo, aguardando para o cruzamento da Alfa, por gentileza. Até aquilo, aguarda para cruzar a Alfa. Paulo, Salvador, 5266, lembrou? 5266 vai manter posição e aguardar por gentileza. Tem uma aeronave taxiando para Taxiway Delta, vai sair naquilo. O seu pátio é o pátio 3, tá ok? Mantenha a posição e aguarda, por favor. Tá mantendo para o 3, o 5266. Após a passagem da aeronave, tá prosseguir, autorizado a prosseguir via Alfa, aquilo, pátio 3. Após a passagem, tá autorizado, 5266. Serra Romeu Juliette, prossegue Kilo, cruza Alfa na Delta Torre 118.6, altímetro 1010. Solo Salvador, 3217 da TAM, puxa acionamento. 3217 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Serra, livre ingresso, forma alinhada e pronto, cabeceira no 7. O 266, por gentileza, quando ingressar no pátio 3, mantenha-se na taxiway Kilo, aguardando que eu tenho que checar a posição do seu pátio, tá ok? Aceite, aguarda. Salvador, trip 5219, pátio 3, para o push. Antônio, me escuta e aguarda 5219. 5219. Papapá, Mike, Eco Delta, prossegue de retorno a Salvador, pros do farol de Itapuã, Kenegão no 0, no 0. Inicial, puxa, tem uma aeronave da companhia que ingressou no pátio 3 e vai prosseguir para a mesma posição, ok? Então pronto, só autorizar que faz. Autorizado, puxa, vai questionamento, chama táxi. Vai logo. Serra Juliette, corrigindo, Serra Romeu e Juliette, após a passagem do Boeing à sua frente, ali mantém no zero, a partir da Delta. Escafa Lima, sua identificação pro de Alagoinha, chegada bom. Fiquei negão no 0 no 0, reporte no ponto e da descida. Para 4 mil pés, o que negão no 0 no 0, o Escafa Lima. Autorizado para Congonhas 360, ao nível decola da 10, da El Leda Bridge. Em Bridge intercepta pelo Lunomê e prossegue conforme rota prevista em Notam. Acena 5153 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado Congonhas, nível 360, saída da El Leda Bridge, Leach, Upper Zulu Nome, após conforme o plano aqui. O transponder 5153 e o controle 19.8, Pantanal 479. Protegimento correto, chama para o posto no 09. Chama lá. Solo Salvador, gol no 395, livrou via Eco. Prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette, no 395. Alfa antes da Juliette, no 395. O meu Juliette, livre decolagem, pistão no 0, 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. 5266, 5 aeronaves da companhia inicial táxi, prossegue para a posição 05 no pátio 3. Após o início táxi da aeronave da companhia, para o 05, 5266. Salvador, trip 5219, está com 58 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, alternando Salvador com o táxi. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, altímetro 1010. Juliette Alfa, ponto de espera 118.6, está 1010, 5219. Para o táxi da 3217, 184 a bordo, Guarulhos, 4 horas e 20. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, altímetro 1010, tem bom voo, tá? 1010 no ponto de espera 118.6. Salvador, good afternoon, FB, jet 579, request 340 to Confins. Webjet 5729, clear to Confins, flight level 340, via Abuzu 16, runway 10, dial departure, F-dial fly heading Leda, after Leda bridge. Skok 5157 and frequency approach 19.8. Clear to Confins, level 340, uniform Zulu 16. Departure to 10, dial and keep heading to Leda, after Leda bridge. Scott code is 5157 and departure will be 119.8. It's correct, come first step and push, will be 5729. Livre está lá, me chama para o PUSH 6321. Bono 925, Brasília 360. 395 antes da Juliette. É no 395, vai ceder passagem ao tráfego da TAM, que prossegue para o ponto de espera e após ingressa para o 08. Ok, após o colega da TAM prossegue para o 08, gol no 395. Bono 925, cópia? Cópia. Está autorizado para Brasília, nível 360, decola da 10, saída Gole, transição ao Fito, onde intercepta Tesouro 17, prossegue até o destino. Aciona 5150 no transponder, 119.8 controle no 925. Nível 360, Brasília, Gole, Fito, decola da 10, Tesouro 17, até o destino. 08 controle. Cotejamento correto, chama para o posto no 02. Bora pro posto, no 925. Aproximadamente 3 milhas da cabeceira, ou no zero, está livre ingressar final do 97, só embaixar de trabalho. Rota. Final da 17, embaixar de trabalho, Lima Vitor Delta. Vitor Delta. Motor Salvador, Papada Paz, Luz de Serra, decolado da 17. Papá Zulu, Juliette Serra, prossiga visual, corredor Axé, mil pés, Zulu, Juliette Serra. Zulu da Serra prosseguirá via corredor Axé, no mil pés visual. Papá Mike Eco Delta informa o tráfego, 1 hora e 5 milhas, rumo oposto no corredor Axé, mil pés. O tipo Romeu Vitor 1 na 0. Papá Zulu Juliette Serra, tráfego 12 horas 4 milhas, comprou do farol de Itapuã, cruza 900 pés em descida, o tipo um helicóptero Serra 76, o Zulu Juliette Serra. 600 José de Serra, ainda não visual com tráfego. Ingressa, mas está autorizado para chamar questionamento, chama táxi. Visual com tráfego às 12 horas. Center. Uma Vitor Delta, check trem autorizado para uso no 7, 090 graus, 159. Eita, Delta, mais travado. Decimal meia. segue via litoral para Porto Seguro. 19 livre decolagem, 090 graus, 129. Zulu, Juliette Serra. Reposição antes da Juliette. A princípio, seu gate será o 01, porém encontra-se ocupado por um tráfego da web. Juliette Alfa aguardará na Juliette. O bate o 01, porém aguardando. Salvador, Webjet 579, gate number 1 to pushback and setup. Clear to pushback and setup, come for taxi web. Call you back to taxi. Azul 4260, acione identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 050, QNH 1010. Decolada os 1900, 12, corrigindo, 119, décima 8 é o controle, bom voo. Ok, 198, grato, tá regrato. Oh. 2000. Controle, sente, o Serra Romeu, Juliette. Salvador, boa tarde, gol no 077, sente da informação aqui. Gol no 077 pro Galeão, 360, copia? Copia. Autorizado Galeão, 360, decola da A10, saída da Eule da Bidev, em Bidev intercepta pela November 857, prossegue conforme a rota prevista em nota. Aciona 5140 no transponder, 119.8 controle. Estimativo, suba para o nível 160, aguarda a confirmação, conserto Recife, o TRIP 5219. Está autorizado, decola da 10 da EL, Leda, após Leda Bidev, intercepta para November 857, conforme plano, após Salvador, Amper Zulu 16. 5140 no transponder, o controle 1980, gol 1077. Corrigimento correto, me chama pro push no 612. Chora. Eu segue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, altímetro 1010. Ocean M. Polo Azul 4206, a Juliette está na escuta. Sente, Azul, a aeronave da web que está no 01 já solicitou push e já foi autorizada, está iniciando. A princípio só vai aguardar para ingressar no mesmo, tá ok? Ok, está aguardando na Juliette, o 4206, obrigado. Iniciando para o 060, web 6720. Após 3.000, voa direto da EL. 3.217, após decolagem, mantém pronto até 3.000, depois direto da EL. Está livre a decolagem? Positivo, 090 graus, 159. Controle ao Serra Romeu Juliette. Zulu Juliette Serra, suba para 2500 bens. Mantém posição antes da Índia. 4206, confirme. Prossegue via Alfa, mantém posição antes da Índia, por gentileza. Prossegue Alfa, vai manter posição antes da Índia, o 4206. Juliette Serra confirmando autorizado subida para 2500 bens. 7, decolado 03198, controle, bom voo, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Ingressos, via Índia pro 01. Via Índia 01, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, 35415, ciente na IA. Ciente que está um pouco adiantado, solicite se possível autorização. 5415, confirme nível solicitado para ele. 160. Pro de Libra. Ok, após 2000, direto livre, sobe para o 360, 3217. Mande confirmando autorizar pro de Libra, o TAN 3217. Libra, direto. No transponder, 1198, a frequência do controle. Poderia repetir o transponder, por favor? 5177. Autorizado nível 160, vista 10, saída da El, lenda após direto, ideal, transponder 5177, e a frequência 119, decimal 80. Cotejamento correto, chama quando pronto para o posto, trip. Trip 5415, obrigado. Commodore Ground, abjet 5729, ready for taxi, 149 aboard. 3 and 30, alternate Guarulhos. Divaya, Indian Alpha, Holt, Monte, 118, decimal 6, altimeter 1010. Clear taxi via India Alpha, Bravo, Webjet 5729, 118, decimal 6, and 10. India and Alpha, and hold point, tower 118, decimal 6, okay? India and Alpha in the hold point 118 small 6, abjet 5729. Salvador, eu vou no 925 para puxa acionando os dois. No 925 autorizado, pushback acionamento sem ataque. Vamos, chamaram para o ataque, 925. 90 graus, 129, ajuste 10, 10, 1010, reporte baixado travado. Reporte estabilizando o localizador. Via 2000 pés, 1-0, 1-0, ajuste, autorizado ele até X-Ray da 1-0, vai reportar estabilizado 4-2-6-0-2-1. Quick Alpha Lima, vetoração para o sequenciamento, curva direita para o A230, limite ao localizador. Para o A230, limite ao localizador. Controle Serra Romeu Juliette, solicita nível 125 devido a formações. Suba para o nível 125, Serra Romeu Juliette. Subindo. Salvador, boa tarde, Oceania 6321, passa 2000 pés, ao 320 na Guarulhos. Oceania 6321, contato radar, suba para o nível 320 na saída Goliath. 320, saída Goliath, Oceania 6321. 101 no controle. Chame Torre Salvador em 118, decimal 6. Web 5729, clear to line up and take off. Runway 10 in the 100 degrees, 12 knots. Clear line up and take off. 10 web is 5729. Consiga. Direto para o Graé. A livre, aproximação direta, hangado Graé. Vento 1-0-0 graus com 1-2 nós. Ajuste 1010 e forma solo controlado. Guardião 01. C20, desça para o nível 050, reduza para 220 nós. 050, 220 reduzindo, 6720, Edson. Alfa Lima, desça para 3 mil pés. 3 mil, mantendo a proa 230. Zulu, cheque trem, autorizado pouso pistão no 7, 100 graus, 129. Sim, autorizado, trem para checar, travado, girado final, fazer até o Zulu. Jet 5729, airborne at 09, contact 119 at this morning, so long. 118, thank you. Total drift 52 na loja. Lima, curva esquerda para 140. Esquerda 140 para o Whisky Alfa Lima. 5729, just take off. 19.8. Thank you. Salvador Approach Control, good afternoon. Webjet 5729. Wi-Fi 729 and bridge the contact on departure, climb to level 340. Dial leader after bridge. Okay, clear climb level 340. Dial leader and bridge. Can we fly direct to Dial? Para 200 nós. Jet 6720 copiou? Negativo, senhor. Conseguiu reduzir para quanto? 200. Certo. Salvador, 1925. Tenho 189 a bordo, 4 horas, alterna em campista. Para tá. Prosseguindo, Jay Alfa no ponto de espera, 118.6, 1010 no altímetro, bom voo. Jay Alfa, 18.6 no ponto de espera, 1010, 1925. Obrigado, bom trabalho. 260. Webjet 5729, request fly direct to Leda, if possible. Fly direct to Leda position, 5729. Okay, proceeding direct to Leda. 6321, autorizado o fito da presente, 6321. Confirmo, 6321. Oscar Mike. Controle. Na escuta, proceda. Vetor para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 090. Pro 090, isso que eu falei. Uno 2, até a próxima decolagem, para o Diogo Garona. Mantém isso que eu falei? Confirme o isso que eu falei, mano. Mantém ainda os 3 mil, né? Desce 2 mil, 2 mil pés de livre LS, o isso que eu falei, mano, reporta a... Estabilizado. Afirmativo, 2000, isso, deixa eu te chamar na estabilizada. 260 do azul. Webjet 6720, 1809. Descida para 4000 pés, QNH 1090. 1809. 4.000 ou 1.010, o F6720. Sopa, canal 479, pushback acionamento, posição 9. 479 autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, reporta para táxi, posição 479.